Ô, mano, você é cego? Você não viu o sinal, não, mano? Hora que eu pago essa merda? Ó, meu, não vem falar que meu bagulho é merda, não, hein, mano? O que que é? Você não é homem, não, mano? Você sorri feito corno manso, mas é melhor assim. Enquanto você acelera pelas ruas exibindo pros seus amigos idiotas, eu faço o cu de sua mulher e digo: é o belo cu, é todo grande feito uma cratera. Meu enfio sem parar e a vaca grita. Com o rabo queimando é a vida. Você queima borracha no asfalto, eu queimo a rosca da sua vadia. Bem-vindo ao pesadelo da realidade. Bem-vindo ao pesadelo da realidade, Playboy. Bem-vindo ao pesadelo da realidade. Bem-vindo ao pesadelo da realidade. Você não consegue fugir da estupidez. Algo grita em sua mente falando daquela puta vadia. Grampeada por todos, é como prego em seu olho. Não tem de se esconder do medíocre que é. É toda exana, todos são doentes. Eu, você, a vadia, todos doentes. Ninguém presta. Bem-vindo ao pesadelo da realidade. Bem-vindo ao pesadelo da realidade. Bem-vindo ao pesadelo da realidade. Bem-vindo ao pesadelo da realidade. Bem-vindo ao pesadelo da realidade, Playboy.